ruas que são ladainhas de amor e de tradição. Ruas do Porto, ruas da minha saudade, ruas da linda cidade, a que prende o coração. Ruas do Porto, ruas da minha saudade, ruas da linda cidade, a que prende o coração. Cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Cardápio. Programa a programa, vamos falando desse património que é a gastronomia portuguesa. Olhamos para o país e damos conta dos eventos que têm lugar nas diferentes regiões de Portugal. Venha daí espreitar a história e as iniciativas das confrarias. Aqui servimos receitas, vinhos e docinhos, sempre acompanhados da boa música. Sirva-se então do cardápio. Já apanha a barriguinha a dar horas. E já me está a crescer água na boca. Quero acordar bem cedinho para logo comer um pedaço de pão. Com manteiguinha e com doce, depois bebo um copo de leite e cacau. Quero comer cereais com fatias de bolo, banana e melão. E lá para o meio da manhã, chocolate, bolacha, iogurte e maçã. E lá para o meio da manhã, chocolate, bolacha, iogurte e maçã. Iogurte e maçã. Iogurte e maçã. Iogurte e maçã. Comer, comer. Comeram ao almoço um bom bife bem grosso e um ovo estrelado, com batatinhas, salsichas, presunto e com molho para molhar o pão. Quero comer uma empada, croquete, salada e um grande gelado. Quero lanchar um suminho, maçãs de fiambre, queijo e chourição. Quero lanchar um suminho, maçãs de fiambre, queijo e chourição. Queijo e chourição. Queijo e chourição. Queijo e chourição. Comer, comer. De verde, filetes de peixe e arroz de feijão. Quero ensopado de frango, espargueta guisada e um bom empadão. Quero uma mousse de manga, um pedaço de tarte e também pudim flan. E antes de ir para a caminha eu quero um biscoito de mel e limão. E antes de ir para a caminha eu quero um biscoito de mel e limão. De mel e limão. De mel e limão. De mel e limão. Eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Olá Sérgio, há quanto tempo? Tens feito? É pá, antes cheio de trabalho. Então? Abri um negócio novo. Eu também, mas não encontro parceiro certo para desenvolver um projeto. Eu fiz tudo da vinilgourmet.com na NS Portugal. Desde logotipo, loja online, aplicações móveis, publicidade impressa e online. Tens de me arranjar os contactos. Vais a nsportugal.pt e tens lá tudo. Ou então ligas 21-192-1475. Meu Canto, espetáculo de Uchiha em Portugal, dia 26 de setembro no Teatro São Luís, em Lisboa. 1 de outubro no Auditório do Conservatório, em Coimbra. Dia 2 de outubro no Porto, na Casa da Música. Uchiha, meu canto. Este roteiro, relativamente à questão das adegas e dos tascos típicos do Porto, é dirigido aos portuenses, que a grande parte deles conhece mal esta realidade, mas agora seria um absurdo não o fazer, também dirigido a estes nossos visitantes, estes novos turistas que enchem e preenchem as ruas e os espaços da nossa cidade e que obviamente nem sempre conhecem a cidade, então conhecem nada, às vezes com indicações da internet, vagas indicações em que as coisas estão confundidas, o gourmet com as francesinhas e os tascos. E o objetivo, precisamente, um dos grandes objetivos deste roteiro, vou falar, é precisamente dirigir-nos a estes novos públicos que chegam à cidade e que desembarcam no aeroporto e que enchem a cidade. E que, enfim, precisam de conhecer também uma cidade na sua autenticidade, não é? E a autenticidade, aliás, é o que não falta neste trabalho e é uma garantia do nosso autor, Raul Simões Pinto, que conhece o meio praticamente desde o berço. É o atual presidente do Grupo de Amigos das Adegas e Tascos do Porto, que é uma associação ainda relativamente recente, mas que tem vindo a liderar, enfim, muitos dos presentes sabem muito bem, esta causa dos tascos tradicionais do Porto. Portanto, não haveria melhor autor para este novo roteiro dos tascos do Porto que o Raul Simões Pinto. Trabalha, o povo Que é Fro? Alternativa Rádio. Estamos no ar. Produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. Estamos em www.alternativa-radio.weebly.com ou podem contactar connosco através do mail ar.alternativa.radio@gmail.com. Alternativa Rádio, produção de programas de rádio. E eu ainda hoje recordo com uma clareza impressionante o cheiro do tasco, que não era um bom cheiro, era um mau cheiro. Mas quando as nossas sensações psicológicas são positivas, associadas ao odor, o mau odor passa a ser bom. E então aquele cheiro que era do vinho carrascão que ia escorrendo devagarinho dos filhos, aquela umidade que parecia que a água crescia no próprio chão e nas paredes, e o serrinho que deitavam para que a umidade fosse absorvida dava uma mistura única. Se houvesse um perfume à venda com essa mistura de cheiros, eu tenho a certeza que eu compraria, porque me reportaria essas experiências extraordinárias. Quando lá estávamos e queríamos estar atrás do balcão, eu e os meus irmãos, a Dona Aurora dizia: atenção, está aqui gente. Portanto, ali havia uma diferença, não é? Há gente do tacho, depois há gente de outras. E então, nessa altura, os palavrões acumulavam-se um pouco, mas de vez em quando saía cada um cabudo, que nos maravilhava ainda mais, e portanto, aquelas palavras proibidas, que nós sabemos que eram proibidas, ditas por adultos, fascinavam. Era neste lugar, onde serviam os pregos maravilhosos, que se julgava a bisca lambida, a sueca, as damas, o dominó e o Toninho, que era o filho da Dona Aurora, desde os 4 anos de idade, que batia ali as cartas de forte e feio. Nós não gostávamos nada do Toninho, porque ele era muito bom aluno. E então, sendo que as nossas notas eram mais fracas a minha mãe e o meu pai, chamavam à apelação o Toninho, que tinha notas extraordinárias e que frequentava o Tasco, porque era filho da dona do dia. Ele tirou o curso de engenharia, foi de facto brilhante, mas a grande escola dele foi aquilo que ele aprendeu nas mesas daquele Tasco. E é um campeão de brindes português. Portanto, melhor que engenheiro é ser um campeão de brindes. E foi no Tasco que ele teve a sua escola. Depois, a memória a seguir que eu tenho dos Tascos corresponde ao antes de 25 de abril. Era no Piolho, onde os resistentes se reuniam e conspiravam, mas também era no Piolho onde estava a PIDE. E então, a partir de certa altura, começamos a achar que se fôssemos para outros locais, seja Tascos, onde ninguém imaginaria que estudantes da classe média estariam presentes, nós iríamos fazer algumas das reuniões proibidas, e portanto também associo os Tascos a esse período da história. Entretanto, há aqui um salto, claro que íamos a Tascos, onde se comia bem, onde se comia barato, mas o último encontro com os Tascos foi um encontro com o Hélder Pacheco, que pronto, fez a sugestão de poder eu também, enquanto ativista, acompanhar o grupo das adegas, dos amigos das adegas e Tascos do Porto. Reporto também, porque estas coisas estão todas ligadas, então no Porto ainda estão mais ligadas que no resto do mundo, que conheci o Hélder Pacheco na Inspeção Geral do Ensino, acho que se chamava assim, porque tinha decidido na minha escola que havia de ensinar aos alunos o que eram as cascatas. Fizemos uma grande investigação sobre as cascatas e, claro, o Hélder Pacheco é o papa das cascatas e os São Joões e isso tudo. E, portanto, conheci-o nessa altura. Portanto, as relações com Alber Pacheco são sempre todas à volta das tradições do Porto. E quando aparece esta ideia, portanto, ideia não, porque já era estabelecida do grupo autónomo, do grupo dos amigos das adegas e cascos do Porto, digo-vos, tem sido uma experiência estupenda. Em primeiro lugar, pelas pessoas que integram. Segundo, porque percebi, sabemos, que os tascos só se podem salvar se forem frequentados. A alteração que se operou sobre o que é o tasco e o que é ser amigo dos tascos. Quando comecei a convidar amigos a fazer parte deste grupo, havia uma ideia, especialmente das pessoas da minha geração, de que o quê? Trabalharam mesmo vida nos tascos. E olhavam para mim sem falar, parece impossível. Nos tascos, mas a propósito dos tascos, isso é muito uma ideia associada a lugares onde se a féria gasta, por isso é que as mulheres muitas vezes iam às portas das fábricas sacar a féria antes que os homens a gastassem. Portanto, lugares pouco aconselháveis. A sugerir às pessoas que deveriam ser aderentes do grupo dos amigos das adegas e tascos do Porto, essa estranheza inicial, essa atitude quase semicrítica relativamente a esta realidade, a evolução que aconteceu. Tive uma oportunidade com um amigo de fazer um percurso à volta, portanto, da cidade do Porto, cidade, a visitar os tascos. E então decidimos percorrer os tascos, conversar com as pessoas, só com vontade de recolher histórias e fotografias. Podia concluir isto, que o Tasco é um lugar, e é um lugar com características muito particulares, com cheios particulares, com vivências particulares. Portanto, é um lugar que está geograficamente localizado. O Halloween também, neste livro, não só dá mudada, mas está ao GDS, não é? Dividir a cidade por zonas, porque o Tasco corresponde ao lugar. Depois, no Tasco, há objetos que são do Tasco. Desde o Zé Covinho com o manguito do Ora Palma, se queres enfiar, vai dar uma volta, aos quadros com quadras, aos santos e não nos Tascos. Mais eclético, estava desde o Santo António, o São João, o São Pedro, mas também estava a Iemanjá, também estava o Buda, também estava, quer dizer, há aí tascos, de facto, fazem questão, e eram altares bem interessantes nessa mistura. Portanto, há aqui um certo... às canecas de porcelana, aos copos de vidro grosso, a maior parte deles pouco transparentes devido ao uso e ao abuso, aos petiscos. E, portanto, há toda uma, e valeria a pena fazer um inventário dos petiscos que existem nos tascos e nos associados, e algumas suscetibilidades, por exemplo, relativamente ao que são iscas e pataniscas. Reparei que também nos tascos onde há caracóis, o pessoal olha um bocadinho de inveja ao tasco e pergunta porque é que há caracóis, quer saber a genealogia da presença desse petisco mais azul. Dos eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos. E as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional. E que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Olá Sérgio, há quanto tempo? O que tens feito? Epá, antes cheio de trabalho. Então? Abri um negócio novo. Eu também. Mas não encontro parceiro certo para desenvolver um projeto. Eu fiz tudo da vinilgourmet.com na NS Portugal. Desde logotipo, loja online, aplicações móveis, publicidade impressa e online. Tens de me arranjar os contactos. Vais a nsportugal.pt e tens lá tudo. Ou então ligas 21-192-1475. Meu Canto, espetáculo de Uchiha em Portugal, dia 26 de setembro no Teatro São Luís, em Lisboa. 1 de outubro no Auditório do Conservatório, em Coimbra. Dia 2 de outubro no Porto, na Casa da Música. Uchiha, Meu Canto. há as pessoas. As pessoas. E então desfiavam-se histórias inacreditáveis. Claro que estas histórias têm pessoas dentro. E geralmente as mulheres são as que falam mais, muito mais palavrosas que os homens. Muitas vezes eles começavam a contar e eles diziam: não é assim, estás a confundir tudo. E lá vinha a versão da mulher. E algumas que eu controlo, são geralmente elas que controlam a situação dentro do tasco, mesmo quando o tasco é familiar. Eu disse: ah, nós andávamos à procura de tascos que mantivessem algumas características. Claro, ali a adega do olho está num restaurante. Pai, aquilo é uma porcaria. Eu chamei tasco aquilo, a cena está chamada às vezes. Entrei, portanto, para a porta grande, foi dizer-me ao vizinho. E mostrou o tasco todo. E depois ela diz-me assim: olha, conhece assim quem faça coisas sobre os tascos? E eu disse: sim, conheço algumas pessoas. Olha, conhece o gajo que escreveu um livro sobre os tascos? E o ar dela disse: não sei, porquê. É que esse, não posso dizer o nome, não é? Esse estupor, hoje, no artigo sobre a minha tasca, sobre o meu tasca, sobre a minha adega, uma carta de um bruto de montes que nunca tapou os pés, e põe-me lá a fotografia grande daquele sacana. A senhora não conhece quem fez esse livro? E eu disse: não conheço. Escreveu um livro e João. É que eu digo-lhe uma coisa. Ele aparece daqui e eu acho lá ao meio. Caramba, o aluno não pode entrar na adega. Além destas figuras, dessa dificuldade em deslargar, há todo um conjunto de vocábulos, de formas de falar, que são específicas do tasco do boneco, do neguinho, coitinho. Como três, nós temos um grupo no Facebook, que é o grupo dos amigos das adegas e tal, no corpo, e às vezes há discussões maravilhosas quando leram sobre bonecos, boneguinhos e como três, e que eu dava uma questão quase que linguística altamente aprofundada. E então vai chegar à conclusão que, mesmo dentro da cidade do Porto, há ciências onde uma palavra tem significado, ou pelo menos uma palavra tem significado. É muito interessante que nos tascos funcionam muito os diminutivos. É tudo muito lindo. Então, Joãozinho, um bonzinho, são umas tripinhas muito boas, uma sopinha, um caldinho, e tudo isto é intermeado com os maiores palavrões. Portanto, temos, por um lado, o palavrão à porta, não é? Que já não chega a palavra ainda, é acentuado, mas toda misturada com os variozinhos tremorentes, o que torna o teu discurso um discurso, de facto, completamente vivo. Por outro lado, é também muito interessante porque é nestes lugares, nós somos meninas, portanto, eu, uma sexagenária, sou a menina, e, portanto, é tudo meninas, são todas meninas. Mas há pouco tempo estava lá uma com, teria perto de 90 anos e também era: sai umas papas de salagulha aqui para a menina que está no balcão. E eu olhei, que não era para mim, para perder a certeza, e a senhora teria perto dos 90 anos, muito bem apessoados, porque aprontou-se ali naquelas papas de salagulha como lancha, que foi uma beleza. Quer dizer que os tascos vão ver. E este roteiro foi pensado também para os turistas, e nós, portanto, estamos a viver uma situação nova na nossa cidade, que é um outro público. Acho que para cada tasco o Valú apanhou aquilo que era de facto essencial. E grande parte deles eu conheço e estive lá. Portanto, com a economia de texto, acho que apanhou a alma de cada tasco. Vários tascos, designadamente a Casa Ferreira, onde se apresentavam das melhores tripas do Porto, a adega do Cantinho, o Marinho, desapareceram. Portanto, foram tascos que fecharam ou então que se transformaram noutra realidade. Antes de mais nada, são transformação regular, económica e social, os tais que estão associados ao porto industrial, um porto com muitas fábricas, com muitos operários, e os tais que fizeram espaço de convívio, o Alberto Pacheco, portanto, são algo que deveriam falar no terceiro lugar, portanto, o lugar onde as pessoas se encontravam depois de um dia de trabalho ou fim de semana. Ele refere algumas causas, é que os tais que estão a morrer, antes de mais nada, por falta também de clientes, os clientes naturais foram desaparecendo, mas sobretudo por falta de continuadores. Os casais, os tais que visitados, já idosos, e portanto eu penso que esta geração de casais que estava a aguentar estas casas desaparecendo, há um problema de sucessão. É paradoxal que ao mesmo tempo, enquanto estes filhos dos tasqueiros não querem os tascos, os filhos da classe média abrem tascos. O que é importante este livro? Primeiro por reportar a autenticidade destas casas que ainda hoje se mantém. Lá do fundo de onde eu venho, os antigos chamam-lhe ralho. Novos ricos são má sorte, é pronúncia do norte. Os tontos chamam-lhe torpe. Outro forte, em o dia não sejas triste, a bússola não sei se existe, e o plano talvez aborte, nem guerra em bairro ou corte, é a pronúncia do norte, é um prenúncio de morte. Autores, as viagens, os povos, a cozinha património do mundo. O melhor da América Latina passa por aqui na sua rádio. Giro Latina, o melhor da América Latina. Soluções práticas. Encara o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas. Conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Aqui, na sua rádio. Alternativa Rádio. Estamos no ar. Produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. Estamos em www.alternativa-radio.weebly.com ou podem contactar connosco através do mail ar.alternativa.radio@gmail.com. Alternativa Rádio, produção de programas de rádio. Meu Canto, espetáculo de Uchiha em Portugal. Dia 26 de setembro no Teatro São Luís, em Lisboa. 1 de outubro no Auditório do Conservatório, em Coimbra. Dia 2 de outubro no Porto, na Casa da Música. Uchiha, meu canto. Qual é o grande objetivo do grupo das adegas e tacos no Porto? Dar credibilidade, dignidade a um património da cidade. Mas também muito levar as pessoas aos tascos. Porque os tascos morrerão se não tiverem clientes. E desaparecida essa classe operária, mas já tudo ainda continuam muitos populares a frequentar os tascos, é importante que uma cidade cada vez se mistura mais nas tradições, uma cidade cada vez mais interclassista, pelo menos na apropriação dos espaços públicos, parece-nos profundamente importante para o grupo e a frequência destes lugares. E por isso é que nós organizamos jantares precisamente em tascos. Para quê? Para que primeiro haja a privatização destes lugares e para que efetivamente eles não morram. Eu penso que este livro é, antes de mais nada, um livro prático, é mesmo um roteiro. Considero muito feliz o design escolhido que reporta para os velhos livros do Débio e do Adeiro e dos calotes, que os tascos também tinham esses repositórios. Tem um excelente formato fácil de levar e anunciar. Interessa também aos turistas para reconhecerem o lugar, mas também aos portugueses para reconhecerem os lugares. E, portanto, só posso considerar esta edição muito feliz. Este roteiro não é propriamente a história dos tascos da cidade do Porto, não é? A história, ela é um bocadinho manifesta noutro tipo de livro que eu lancei há uns anos atrás. Essa sim é um pouco a história das pessoas da cidade e relativamente ao enquadramento relativamente aos tascos. Este aqui é um roteiro, mas é um roteiro sintético, o mais sintético possível, dada a diversidade das traduções, porque o Porto é o facto que nos últimos 10 anos mudou, alterou. Hoje a azáfama turística no centro e na Baixa e na zona ribeirinha é completamente alucinante, até para lhes darem vida e para manterem estes espaços do ponto de vista comercial. Porque desapareceram porque foram para a periferia, já não vivem no Porto. Dizer que algumas das freguesias do Porto perderam 50% dos habitantes, estão desertificadas, é uma coisa que alucinante. As zonas do Porto estão completamente desertificadas. Eu, nestes 50, peguei alguma juventude em que já são jovens, os filhos, que estão a tentar pegar nos negócios dos pais. Isto porquê? Porque há uma coisa que é terrível, que é o desemprego absurdo nesta cidade. Quer dizer, ninguém imagina que, a nível de jovens, são 30, 40% de desemprego, mesmo com cursos superiores, e muitas vezes eles não é que gostem muito de estar à frente do balcão, mas é uma salvaguarda mesmo de existência e de sobrevivência para eles se manterem em Portugal. Porque senão vão-se embora. E qualquer dia, o que é que fica? Ficam os reformados, os pensionistas,

um olhar para trás no tempo, o reviver das tradições, a promoção do convívio entre as pessoas, o abrir portas ao turista. Numa palavra, valorizar o que de particular, aquilo que de mais genuíno existe no luso território, contrariando, aliás, a ideia da generalização a todos os níveis. O provar dos petiscos, o gerar animação, faz toda a diferença sobre o que somos e sabemos fazer, e sublinha-se também o bem receber. A isto se junta o impulsionar das economias locais, quer sejam as cidades ou as aldeias, desbravando os caminhos do futuro, sempre com agentes locais em primeiro plano, tendo por base o valioso património de um passado que nos foi legado. Tudo isto tem tradução no recriar, reviver, reanimar das tabernas e dos tascos, cujos exemplos do Porto e Trás-os-Montes aqui vos deixamos. Gastronomia, vinho e fados foram a combinação perfeita na recriação de uma taberna à portuguesa. Este espaço de convívio, característico da maioria das aldeias do Nordeste Transmontano, foi recordado na zona envolvente à Biblioteca de Carraseda de Anciães. Um grupo de alunos do curso de Informação e Animação Turística para Adultos da Escola Profissional de Anciães decidiu trazer de volta a tradicional taberna com petiscos variados. Caldo verde, rancho, sangria, vinho, alheira, mais barriga de porco e mais. Tudo iguarias tradicionais. E o que é que tem mais saída? O caldo verde tem muito saída, o rancho também, as alheiras também tem saída, o chouriço, quase tudo. Na maioria das aldeias, as tabernas já fecharam as portas, mas o espírito permanece na memória das pessoas. Pedro Mesquita, um dos alunos envolvidos neste projeto, diz que o objetivo desta iniciativa é promover as tradições. Surgiu e fomos com o projeto para a frente. Mas também porque é uma tradição aqui no concelho? Sim, já foi mais. Agora não é tanto, mas por isso mesmo o ponto mais forte foi tentar recriar a taberna, não é? Porque são tradições que se perdem, culturas que se perdem. Para o diretor da Escola Profissional de Anciães, Ricardo Fiães, gastronomia e grupos de fados é a combinação perfeita para recriar o ambiente de uma taberna à moda antiga. Houve duas vertentes. Em primeiro lugar, para termos a oportunidade de termos estes grupos aqui connosco, alguns membros são ex-alunos da nossa escola e achamos que era uma oportunidade única de juntar um leque de tunas e de fadistas onde pudéssemos estar todos. Então surgiu a ideia de recriar a taberna portuguesa. Quem por aqui passou degustou os sabores tipicamente transmontanos e recordou os tempos em que os serões eram passados na taberna. É mesmo típico, está bom. E parece-lhe que isto está ao nível de uma taberna antiga? Está, sim senhor, está. Está bom. É giro, é bonito. Acha boa ideia o facto de terem recriado aqui uma taberna? Sim, é giro. A senhora tem memórias das tabernas de antigamente? Ainda tenho. Estou a dizer que sou daqui, não sou. Já estou aqui há 30 e tal anos, mas não sou daqui. Mas lembra-me. E como é que eram? Olha, por exemplo, lá está, como o rancho, antigamente fazia o rancho e essas coisas assim. As memórias das típicas tabernas do Nordeste Transmontano, reavivadas em Carraseda de Anciães. Cardápio, a lista onde contam os eventos, as ementas, as confrarias, a gastronomia, os convívios. Cardápio, um menu servido em 60 minutos de rádio. Cardápio, com um programa de Carlos Carvalho para ouvir aqui na sua rádio. Sete varas tem teia nova. Sete varas tem, ao mais não lhe faz a roda. Bem cantada ou mal cantada, lerale, ó linda, ó bem haja quem na cantou. Eu estava muito roquinha, lerale, ó linda, ó bem haja quem me ajudou. Oito varas tem a minha saia nova. Oito varas tem, ao mais não lhe faz a roda. Não sabe. cerrar.